Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não te amasse meu amor. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não te amasse meu amor. Onde estará você, meu bem? Quero, quero, quero, quero, quero te encontrar. Onde estará você, meu bem? Quero, quero, quero, quero, quero te amar. Quero você. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não te amasse meu amor. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não te amasse meu amor. Onde estará você, meu bem? Quero, quero, quero, quero, quero te encontrar. Onde estará você, meu bem? Quero, quero, quero, quero, quero te amar. Quero você pra quê? Pra mim. Quero você todinha, todinha pra mim. Quero você pra quê? Pra mim. Quero você todinha, todinha pra mim.